Olá, caros ouvintes! Muito boa tarde para todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em Ponto! Com ela, Adriana Pequeno. E ele, Carlos Bonaparte. Nesta emissão especial do dia 28 de dezembro. 28? Não é 29? Ah, pois é! 28 ai, foi. Ai, ai! Mas é engraçado! Porque eu andei. Toda, aliás, se reparaste desde na edição anterior, andei todo o tempo a passar a terça para a quarta. Lembra quando eu dizia que íamos ter aqui dia 24, dia 25, ou seja, quarta e quinta-feira? E agora? Fiz a mesma coisa, pois. Se dia 23, se dia 24 fosse quarta, dia 28 era domingo. Realmente sou uma inteligência que até assusta. Ai. Mas pronto, é um programa especial, afinal é o último programa de 2013. É verdade. É o último 3 em ponto de 2013, é verdade. É. Que mais um bocadinho e não era às 3. É, não era às 3, era mais cedo, mas vá lá. Conseguimos que fosse às 3. Estamos aqui com uns pequenos. Com umas pequenas alterações aqui na programação. Aliás, às 3. Isto hoje não é às 3. Isto hoje é, digamos, um bocadinho mais cedo. Ele não é bem às 3, é mais às 13. Se teve que passar às 3, se teve que passar às 2, e foi às 13 e não às 3, se quem está correto. Que hoje o nosso. Esta edição de 29 de dezembro é feita sob alguns contratempos técnicos que não implicam o 3 em ponto, não implicam diretamente, mas implicam indiretamente. O programa foi antecipado para as 13 horas deste domingo. Pois é, então, e como é que estás? Conta aqui para os nossos ouvintes e para mim também. Eu estou bem. Pronto. Não, estou bem, a sério. E eu também. Estou bem disposto. Em pulgas para um ano novo. Ah, eu é mais em carraças, por acaso. Pulgas não é para mim. Ah, pronto. Tendo um filho que tem quatro patas e se chama Lost, eu é mais na onda das carraças. Não é muito pulgas, não. Ok. Ao menos as pulgas são mais saltitonas, as carraças nem tanto. Não. Agarram-se, parecem carraças, quer? É. Ah, pois são. Enfim. Depois este início assim, um bocadinho animalesco. Oh, aqui é animalesco. Vamos lá então animar a malta. Já que é um especialíssimo, já que é o último programa de 2013, e já que estamos a. 2 dias do fim de ano, vamos lá animar a malta e começar o nosso bailarico, desta vez em português. É verdade, deixa-me só dizer aqui uma coisa aos nossos ouvintes, que é importante. Fiquem atentos a esta emissão, em especial a esta emissão, porque vamos ter muitas informações. Vamos ter mesmo muitas informações. Eu não vou dar para já nenhuma, vou dar só daqui a pouco. Para já, é a Adriana que vai dar, especialmente o segundo, não é? Diz lá, conta-nos um bocadinho. Então, que é que nós vamos ouvir agora duas músicas? Uhum. Ou três? Não, duas. Duas? Ok. Uhum. Começamos então o nosso baile com Dinis Brites, com Festa é Festa. Uma música que pertence ao álbum Festa é Festa, que é o título do segundo álbum, em 2006. Este cantor, vamos cá um bocadinho à história dele. Ele aos 11 anos já tocava alguns instrumentos, como cavaquinho, ferrinhos, reco-reco e castanholas. Como eu disse então, que ele aos 11 anos já tocava muitos instrumentos, cavaquinho, ferrinhos, reco-reco e castanholas no rancho folclórico da Caranguejeira. Em 2004, ele assume-se como compositor e intérprete com o seu primeiro disco, O Forno Já Está Quente. Uhum. Se ele o diz, não sou eu que o contrario. E depois, então, em 2006, edita o Festa é Festa, de onde é extraída esta música. E de onde, neste álbum, tem 12 temas da sua autoria. E pronto, é tudo sobre ele. Não sei se tens alguma coisa mais a dizer. Olha, é uma das coisas que eu gosto nele. É uma das coisas que eu gosto no Dinis Britis, que é o facto dele compor as suas próprias melodias. Pelo menos a maior parte delas. Ele compõe a maior parte das suas melodias, é como digo, todas não digo, mas pelo menos a maior parte, o que é raro de surpreender um bocadinho num artista deste género. É assim um bocadinho raro. E segundo, vamos ouvir. Vamos ouvir Banda Lusa com Left para Casa. Não. Uma música de 97 do álbum com o mesmo nome da música, ou seja, Left para Casa. Esta é uma banda de música portuguesa, mesmo de baile, e é uma música oriunda do Porto. É tudo que eu sei, são deles. Pois é. E até estaria muito bem se o grupo em causa não fossem os Diapasão. Mas não é Diapasão, é Banda Lusa. É Diapasão, este vocalista é um marante. Ah? Exatamente. Tu estás certo no que dizes, a música faz parte. É faixa número 2, inclusive. Aliás, a faixa número 1, creio que agora está ficando, na dúvida. Espera aí, agora sou eu que estou. Então, esta música, o Levo-te para Casa, não é da Banda Lusa? Exatamente. Este é o Marante. Exatamente. É o Marante. É o Marante. É. E porquê que a raio está da Banda Lusa? Já te digo. Diapasão e Amarante não tem nada a ver com Banda Lusa. A gente até já confirma. Eu, se os ouvintes me permitem, eu vou tirar aqui um bocadinho aqui estes temas. Vou comparar aqui dois temas. Isto é inédito. Já te digo. A gente já vê isto. Só se isto for um cover da Banda Lusa. Exatamente. São os Diapasão. São os Diapasão, mas isto tem uma história muito curiosa. Tem uma história muito curiosa que já te explico. Enquanto isso, vou pesquisar aqui ao YouTube. Não sei se já fizeste essa experiência ou não. Mas eu vou aqui pesquisar ao YouTube. Porque... Aliás, até que nem é preciso, ou pode ser que nem seja preciso. Eu já te explico porque isto é muito curioso. Mas muito engraçado, porque isto... Bem, está bem, vamos começar assim, ok. Isto mais parece Marante, realmente parece Marante, mas pelo visto é mesmo a Banda Lusa, está bem, tens razão. Muito engraçado, porque como é que a voz dele mudou assim tanto? Como é que realmente a voz dele antes parecia-se tanto com o Marante? Que até eu, atento, confundi. Está bem. Não, mas eu explico-te qual é que é a lógica disto. É porque... Basicamente, as duas vozes... Eu lembro-me dos anos 90, quando os Banda Lusa surgiram, que eles eram muito confundidos, a ponto de pensarem que o vocalista era o mesmo. Mas era mesmo... Eu lembro quando foi aqui, não foi na Rádio Festival, foi numa rádio qualquer aqui do género, em que o entrevistaram, e tal, e como é que consegue cantar em duas bandas ao mesmo tempo? Mas eu não canto em duas bandas. Não. Então, mas eu tenho os Banda Lusa e os Diapasão. Não, os Diapasão é Amarante, é outra história. Mas ele, por acaso, foi muito simpático, não levou mal, nem ser entrevista, nem coisa de género, não. Também estavam a começar, se fosse hoje, já era da história. Ah, pois. Mas eu no YouTube, onde fui, estava Banda Lusa, Levo-te para Casa. Ok. Mas é muito curioso. Mas está realmente, bem. Eu lembro-me dos Diapasão cantarem isto também. Já também me lembro. E com este instrumental. Eu faço muita confusão, sinceramente, porque eu não sei. Agora fico na dúvida. Porque eu estava aqui até a ver, porque eu tenho este disco na íntegra. Eu estava aqui a ver. Já. É. Ok. Está resolvida a questão. Banda Lusa. Porque a faixa número 6 chama-se Palavras Para Quê e é dos Banda Lusa. E essa nota-se bem que é dos Banda Lusa. Muito curioso isto. Está bem, então estás certa, peço desculpa. É mesmo dos Banda Lusa. Então vamos lá por partes. Banda Lusa é uma banda aqui do Porto. Eles foram fundados em 95, acho eu. E lançaram o seu primeiro álbum. Curiosamente, se não estou em erro, foi mesmo este, 97. Ou 96, ou 97, se não foi 97, foi outro então. Mas os Banda Lusa, durante algum tempo, eles foram muitas vezes confundidos e nós aqui hoje disputamos com outra de género. Os próprios, mais eu, fui eu que iniciei aqui a Zaragata. Não esta que vimos de fundo, mas outra. Como é que eu ia dizer? Ah, ou seja, porque eles foram durante muito tempo, até que os Banda Lusa se afirmassem, eles foram confundidos muito tempo com os Dia Passão, que era uma banda muito similar aos Banda Lusa, só que o Marante não é daqui, acho eu. Ou seja, basicamente se foi assim, os Dia Passão surgiram nos anos 80, os Banda Lusa nos anos 90. Os dois são grupos de baile, não é? Os dois são grupos de baile, tem os dois um vocalista que também tem uma carreira solo, curiosamente. O Marante tem uma carreira tão a solo quanto tem o Paulo Ribeiro, que é o vocalista dos Banda Lusa. E pronto, ou seja, foi isto que marcou o princípio dos Banda Lusa, um grupo que ficou. Só que os Banda Lusa acabaram por ganhar muito mais popularidade porque primeiro conseguiram destornar um campeão de vendas, digamos assim, que era o Dia Passão. E ao mesmo tempo foi. Aliás, na altura até havia três grupos de baile, só que um declinou antes dos Banda Lusa, que foi os Iniciadores. Isto é uma altura gira. Iniciadores e Diapasão. E depois Diapasão e Banda Lusa. Só que eles andaram muito até cá em cima. Os Iniciadores e os Banda Lusa andaram muito para cá para cima. Ou seja, os dois competiam muito com outro, um com o outro. Os Banda Lusa surgiram com temas muito interessantes. Desde, porque eles também traziam música romântica. Desde este, por exemplo, este o Palavras Para Quê. Também tem este, Leve-te Para Casa, que é mais mexido. Tem o Autocarro, tem a canção do Autocarro, que é um tema também muito, muito, muito engraçado. E eles acabaram por ganhar outra popularidade. Aliás, tal como os Dia Passão, foi mais uma coisa que tiveram os dois em comum. Eles fizeram muitas versões. Aliás, como ainda hoje fazem os Deus dos Banda Lusa, fizeram muitas versões de temas, alguns até brasileiros, mas fizeram muitas versões para português. Tem muita. Agora. Os Banda Lusa têm muita música do sertanejo universitário. Tem. Eles começaram por fazer bastantes músicas deles. Ou adaptar temas estrangeiros. Eu tenho uma versão muito curiosa do a música do Italiano Vero do Toda Cotugno. Ele tem uma versão interessante também. Ou tem uma versão do tema de 62 de Nelson Gonçalves, Fica Comigo Esta Noite. Tem várias versões, tem vários temas e realmente eles ganharam muita popularidade por aí. Também tem temas originais como o Meu Barraco Caiu, que é um tema original dos Banda Lusa, se não estou em erro. Sim, acho que sim, acho que é. Se não é, é parecido. Se não é, até te digo, se não é, está tão bem traduzido, porque as expressões que eles utilizam são todas portuguesas. Por exemplo, a Maria Tchá Tchá Tchá havia-se que era um tema brasileiro, mas pronto. Quanto a esta música, pronto, foi talvez o primeiro grande sucesso dos Banda Lusa. Foi talvez assim o primeiro grande sucesso, mas é muito curioso porque eu lembro-me perfeitamente de que esta música, Leve-te Para Casa, também estava numa cassete do Marante, ou dos Diapasão ou do Marante. Sim, sim, sim. É muito engraçado, porque eu lembro-me, curiosamente, desta música, não me lembro deste disco. Eu lembro-me desta música de bandas, pronto, sem serem grandes conhecidas, mas a cantarem nos Bararicos aqui da minha terra, cantarem muito esta música. Mas nunca soube de quem era. Esta música eu escolhia porque me lembrava da música. Não sabia qual era, de quem era a banda que cantava. Eu lembro-me, olha, esta música assim, esta música assado, porque ouvia e nos bailaricos que ia e que dançava, e foi por aí. Porque eu nem sabia quem é que cantava esta música, mas lembro-me que os Diapasão cantavam esta música. Os Diapasão ou o Amarante sozinho cantava esta música. Mas pronto. É muito engraçado. Está associada à banda lusa. Acabou-se. É. Pronto, é a banda lusa. Não há discussão possível. Exato. Pronto. Vamos ouvir estes dois temas então. Vamos então. Daqui a um bocadinho. O nosso baile. E daqui a um bocadinho nós voltamos. Exatamente. Até já. Até já. Rija, hoje na minha terra tocam os sinos sempre a repicar, e o fogueteiro que entra na berra lança foguetes que estalam no ar. Depois da missa sai a procissão, vai pela rua já engalanada, vai-nos a alma numa oração à padroeira que é festejada. Pendem as colchas lindas das janelas, flores e balões de papel em cordéis. Trajam as moças as roupas mais belas, lançam sorrisos de esguelha aos manéis. Tirando rifas junto à quermesse, junta-se o povo que se manifesta. Se não sai brinde, insiste ou esquece, não fica triste porque festa é festa. Dança toda a gente, novos e velhos, todos em geral. Não há tristeza que se aguente. A madrugada traz novos matizes. Findou a festa, ficou a certeza. Há nos cansaços sorrisos felizes, que a nossa festa é bem portuguesa. Pendem as colchas lindas das janelas, flores e balões de papel em cordéis. Trajam as moças as roupas mais belas, lançam sorrisos de esguelha aos manéis. Tirando rifas junto à quermesse, junta-se o povo que se manifesta. Se não sai brinde, insiste ou esquece, não fica triste porque festa é festa. Fez nascer um grande amor de verdade. Não nossos beijos pouco a pouco foram ficando mais loucos, sem ninguém os controlar. Nossos lábios se uniam, nosso corpo se prendia, aumentando dia a dia. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirando a roupa, enquanto meus lábios procuram o teu corpo para pôr louca. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirar a tua roupa, enquanto meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor neste fim de semana. E já no meu quarto vais tirando a roupa, enquanto meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirar. Estamos de volta, ouvintes! Olá! Olá! E regressamos, todos alegres! Com festa! Pronto, ok! Então o apito comboio agora? Não, o comboio já passou. Era só para dar assim um... Lembra-te que nos bailes há sempre alguém assim muito bêbado que dança sozinho. Portanto, temos que ter aqui a personagem. Qual é que é a banda? Eu não acredito que os andaluzes nunca tenham cantado o apito comboio. Sim. Não acredito. Bem, agora são uma banda fina, não é? Mas na altura que era uma banda de baile, não é? Na altura que era uma banda de baile, não acredito que não tivessem cantado a Pita Comboio. Estou a imaginar o Paulo Ribeiro a cantar a Pita Comboio. Ora bem, informações ouvintes. Já disse que íamos ter aqui uma edição muito importante, uma edição muito especial, e aqui está ela. Espera. muito bem. Ora bem, nós no dia 4 de janeiro vamos fazer anos. Vamos assinalar mais um aniversário. Neste caso será o nosso 4º aniversário. E pronto, vamos trazer aqui aos nossos ouvintes coisas que eu espero que gostem, não é? Vamos ter aqui uma emissão. Aliás, vai ser um dia muito interessante, porque o que é que nós vamos fazer para o dia 4 de janeiro? Vai ser o seguinte: vamos fazer as coisas desta forma. Ao invés de trazermos, portanto, vamos fazer um dia inteiro dedicado no canal 1, um dia inteiro dedicado portanto, aos nossos programas. Mas isto há uma particularidade, é que os nossos programas, ou seja, programas que fizeram história no canal 1. Aqueles programas que marcaram o canal 1 e não só, o canal 1 e a Rádio Antena Web, mas mais do canal 1 ou do Dante e a Rádio Antena Web, porque durante muito tempo foi a líder indiscutível e os programas de referência fixaram-se aqui, porque são, primeiro, o canal 1, mesmo quando foi canal 1, ou seja, mesmo quando surgiu o canal 2, era mais destinado a Rádio Antena Web à produção interna e o canal 2 à produção externa. E da mesma forma que tínhamos aqui as coisas desta, ou seja, tínhamos aqui, quando surgiu o canal 1, ele era essencialmente dedicado à produção interna, enquanto o canal 2 era essencialmente dedicado à produção externa. Portanto, tínhamos aqui muita. Pronto, tínhamos aqui uns coisas muito bem definidas e, portanto, os programas que mais ficam para a história são os do Canal 1. Não vou estar aqui todos os programas que nós gostaríamos por um motivo muito simples, porque são muitos feitos por mim e, sinceramente, eu optei por deixar alguns importantes ou relevantes de fora. Mas, ainda assim, há coisas que não podem ficar de parte, não é? Há coisas que não podem ficar de parte e não vão ficar de parte. Ah, então vamos ter aqui algumas coisas que eu gostava de partilhar com vocês, que basicamente são é a nossa grelha de programas do dia 4 de janeiro de 2013. Esta grelha tem uma particularidade. Nós vamos trazer aqui aos nossos ouvintes não vamos pegar em emissões antigas. Não. Nós vamos trazer emissões recentes, feitas de propósito para o dia 4 de janeiro de 2013. Fixem, porque muitos destes programas já não estão no ar. Mas, ainda assim, vão ser feitas especialmente edições para os nossos ouvintes. E o dia 4 de janeiro vai começar com o Friday Night, que foi um programa mítico, que esteve no ativo durante mais de um ano. Ele esteve no ativo basicamente entre o dia 5 de março, aliás, até me enganei, desde o dia 2 de fevereiro de 2011 até 27 de outubro de 2012. Foram 60 edições, porque durante muito tempo o programa não teve assim grande, como é que eu posso dizer, não teve muitas edições. Vamos depois às 2 da manhã trazer um programa que furou, ou seja, apesar de ser produção externa, ele marcou a Rádio Antena Web. Estreou-se no dia 20 de fevereiro de 2010. Esteve no Canal 1 até 28 de agosto desse ano, num total de 27 emissões, e passou depois para o Canal 2. Aí esteve muito mais tempo, num total de, agora não tenho aqui o número total das emissões, já vos digo, num total de 104 programas. Esteve entre 28 de agosto, portanto, 28 de agosto de 2010, eu estava aqui a ver se conseguia. Ah, já aqui está. Até 15 de novembro de 2012, que o programa esteve no ativo, no Canal 2. O live set, produzido pelo DJ José Luís, teve de facto um impacto importante na nossa grade de programas. Para que os ouvintes tenham uma ideia. O programa teve, durante 5 meses, ele liderou a audiência, do Canal 2. E depois liderou a Pades com o Subcave, até que a seu tempo o Subcave se foi superiorizando, é um facto. E o Live 7 realmente ficou em segundo lugar, mas atenção, porque pronto, digamos que ainda assim ficou para a história do Canal 2, porque foi o segundo programa, praticamente muitas vezes muito perto do primeiro, e mesmo na Antena Web, depois na Rádio Antena Web, mesmo já com o Canal 2, superiorizou-se de que maneira? Um programa muito ouvido, que tinha vários comentários. Vai ser assim até às 2 da manhã. Às 4 vamos ter o Thunder Web, que foi um programa mítico também na Rádio Antena Web. Ele esteve no ativo. Eu não tenho aqui tantas informações quanto este programa. A ideia até posso trazer aqui rapidamente. Ele começou a 9 de maio de 2010. No dia 2 nós fizemos uma emissão festiva para comemorar a nova grelha, e no dia 9 então ele estreou-se aos domingos. Foi assim, primeiro das 4 às 7, depois, creio, das 5 às 8, das 2 às 5, agora não me recordo. O programa então estreou-se, como disse, no dia 9 de maio e acabou 142 edições depois, a 17 de março deste ano, de 2013. O Thunderweb vai ter aqui uma edição especial no próximo dia 4 de janeiro, às 4 da manhã, que foi o horário inicial do programa. Há uma pequena pausa. O programa, nós ainda devemos ter aqui algumas... devemos ter aqui algumas alterações nesse sentido. O programa Sonoplastia, que vai ter uma edição no dia 9, no dia 4 às 9 horas, o programa estreou-se no Canal 1, no dia 9 de janeiro de 2010, e prolongou-se até o dia 4 de abril de 2012. Aliás, até o 8 de abril, peço desculpa. O programa teve um total de 104 edições. Teve também, portanto, muitos programas. Foi realmente um programa que ficou para a história. 104 edições de Sonoplastia. E este programa, eu vou incluí-lo aqui por um motivo muito simples. O programa vai regressar. Para 2014, o programa vai regressar à grelha do canal. Eu já vou explicar porquê, já vou falar disso daqui a pouco. Para já vou seguir com a nossa grade. Às 10 da manhã, o programa Memorial. E este programa vai ter... o Memorial é um programa feito para o Canal 2. Feito a pensar no Canal 2, ou seja, a recordar o estilo do Canal 2. O Memorial estreou-se agora desde o dia 11 de novembro, no caso. Aliás, peço desculpa, no dia 16 de novembro, porque dia 11 foi uma segunda, ele estreou-se no sábado, portanto, aliás, estreou-se no domingo, portanto, foi dia 17 de novembro que o programa estreou, e ele basicamente, como é que eu posso explicar, retrata aquilo que foi o Canal 2. O Canal 2 abriu a 2 de agosto de 2010, fechou a 30 de outubro, aliás, a 23 de outubro de 2013, E basicamente o programa Memorial dedica-se a homenagear este canal. No dia 2, no dia 4, às 10 da manhã, vamos mais do que traçar um percurso de um programa, vamos traçar um percurso do canal, fases importantes do canal, recordar algumas grelhas e, claro, também trazer três programas ilustrativos. O Meio Rotação, um programa produzido por mim. Aí vamos buscar uma emissão do Canal 2. Depois o Catedral do Fado, um programa histórico também produzido pela Joana Santos. E também vamos trazer aqui mais uma emissão do K790, produzido pelo Nuno Miguel. A escolha destes três programas tem a ver precisamente com o facto de que nós três, eu, a Joana e o Nuno, fomos os locutores principais deste canal. Houve outros que infelizmente não conseguimos, um deles não conseguimos contactar, lamentavelmente, que foi o Dr. Rodrigo de Almeida, gostaríamos muito de ter voltado a falar com ele. Quanto a outros doutores, não houve grande impacto que justificasse esse contacto, mas sim, com o Rodrigo tentamos, não conseguimos, paciência. O que interessa é que nós vamos aqui recordar então estes três programas, porque fomos os que estivemos de princípio ao fim, fizemos mais programas e também os que tiveram mais impacto. Nem sempre, no caso do meio rotação, não foi o que teve mais impacto da minha parte, foi par em par, mas para que seja meia hora para cada um, é justo, e então assim foi feito. Meia hora de meia rotação, meia hora de Catedral de Fado, meia hora de K790, talvez mais ou menos meia hora de uma explicação minha sobre aquilo que foi o Canal 2. Uma vez ainda se consideras aqui a Joana, também nesse dia 4 de janeiro. Às 12 horas, mais um programa histórico, que é o Alma Lusa. E eu já vou daqui a pouco fazer o resumo específico da grelha. Ou, aliás, o resumo muito rápido da grelha. Às 12 horas, vamos ter o Alma Lusa, que vai ter 3 horas de duração. O programa teve 105 edições. Começou no dia 9, ou seja, no mesmo dia que o Sonoplastia. Começou no dia 9 de janeiro de 2010 e terminou no dia 14 de abril de 2012. Foram, ou seja, estes programas terminaram quase na mesma altura, o Sonoplastia e o Alma Lusa. E os dois foram históricos. Quer porque foram programas de raiz na Rádio Antena Web, quer porque tiveram também, no caso da Melusa, teve um impacto brilhante porque resgatou de uma forma muito, muito profunda a música tradicional portuguesa. Durante 105 edições, o programa abordou de uma forma excelente a música portuguesa na sua vertente mais tradicional. Fado e não só. Também falamos de teatro, mas muito de música, ranchos folclóricos. Nós tivemos uma edição dedicada inteiramente aos ranchos folclóricos, e atenção, porque ainda foram 3 horas dedicadas a ranchos folclóricos. Não vai ser assim dessa vez, vai ser música tradicional em geral, mas vai ser assim então. Às 12 horas, temos aqui o programa Alma Lusa, que terá então 3 horas de duração. Como os ouvintes estão a ver, 9 é comigo, 10 às 12 parcialmente, às 12 até às 15 também, e depois às 15 horas vamos ter o programa 3 em ponto. Que é um programa, vai ter uma edição um bocadinho mais pequena, o programa vai ter apenas uma hora. Isto nem a Adriana sabia, foi uma decisão assim da última hora. Mas pronto, o programa 3 em ponto vai fazer aqui parte desta lista, porque marca a estreia, ou seja, tem a ver com uma nova etapa da Antena Web e tem, portanto, tem uma... Como é que eu posso dizer? Nós passamos por uma fase um bocadinho má, em que tivemos muitos locutores que saíram, alguns que entraram e saíram um pouco depois. A Adriana está connosco, já perdi a conta aos meses, mas desde 14 de julho, portanto, já há 5 meses por aí, não? Não sei. 5 meses. Portanto, marca uma presença forte e habitual na Antena Web, por isso mesmo é bom este... 6 meses. Sim, depois agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e fará em janeiro 6 meses. É uma presença forte, é uma presença fixa, firme, ativa, tem... Pronto, é... Por isso mesmo, o programa 3 em ponto vai figurar também nestas edições especiais do programa do dia 4 de janeiro. Contanto com os parabéns. Contanto com os parabéns. Contanto pois, com os parabéns? Pois, aquele separador dos parabéns. Ah, claro, claro. Pronto, foi uma loucura minha, mas pronto. Para quem não saiba. Pronto, mas no dia 4 vamos ouvir. 16 horas, Quadras da Música. Um programa que estreou no dia 8 de janeiro de 2010 e ainda está no ativo. O programa tem... Ora, deixem cá ver. Eu já perdi a conta às edições do programa. Ele está aqui registado, mas está aqui registado não com os números, mas com a data, está com as datas. Mas eu posso ver aqui num instantinho... Eu não sei se tem aqui o arquivo todo. Isto até... Até parece um bocadinho mal estar a dizer isto, mas até que... mas acho que sim. Ora, vamos lá então aqui ao nosso arquivo do Quadras da Música, que tem um total de, para já, 150 programas. Menos, aliás, 151. Menos do que isto não tenho de certeza. E também não andará muito longe disto, porque em 4 anos... Bem... não sei. Bem, cada semana, cada ano tem 52 semanas. Até fará sentido que haja mais, mas que eu ainda não tenho que registar. Mas dizia eu então, tem muitas edições, o programa está ainda no ativo. E vai fazer parte precisamente por isso, porque é um programa de raiz que ainda se mantém no ativo. É um programa importante, é um programa interessantíssimo e durante 4 anos o Nuno foi trazendo várias temáticas sobre o programa Quadras da Música. Realmente é interessante conferir esta... É interessante pegarmos neste arquivo e vermos... Ah, este programa ainda está no ativo. É o único programa de raiz que ininterruptamente se mantém no ativo. Ora, às 16h45, vamos ter um programa histórico também no canal 1. Neste caso, foi do canal 1. O programa Diga Lá ao Sr. Fado. O programa estreou-se no dia 10 de maio de 2010 e acabou 135 edições depois. Aliás, 180 edições depois, no dia 19 de janeiro de 2011. O programa teve ainda mais uma semana de edições que começaram a 25 de junho de 2012 e acabaram a 6 de julho de 2012. Uma semana, como quem diz, 5 edições. E foi, portanto, uma... Portanto, foi um programa histórico. Neste período, 5 de maio de 2010 a 11, aliás, 19 de janeiro de 2011, o programa superou as 3.000, os 3.000 downloads, ou seja, foi nos dois programas, juntamente com a Malusa, foi nos dois programas que superou os 3.000 downloads por mês dos nossos programas. Havia realmente, praticamente toda a gente que escutava estes programas. Praticamente toda a gente ouviu o Diga Lá ao Sr. Fado. Aliás, havia realmente muita gente até a participar, muita gente comparativamente com aquilo que é habitual, a participar no Diga Lá ao Sr. Fado. Todas as semanas, e muitas vezes mais do que uma vez por semana, tínhamos dedicatórias para o programa Diga Lá ao Sr. Fado. Às 17h15, vamos ter aqui um programa que nunca fez parte da Rádio Antena Web, mas eu já vos... os novos parodiantes estão com a Antena Web desde o dia 24 de janeiro de 2011 e mantém-se connosco com as suas rapidinhas na brasa. A nossa forma de os homenagear, digamos assim, ou de marcar, de trazer aqui uma presença justa, já que foi mais uma das raras forças que me diz que... Ou seja, é uma produção externa que nós abraçamos imenso. Os novos parodiantes, eles estão connosco desde 24 de janeiro de 2011, como já disse, com as suas rapidinhas. Mas nós não podíamos pedir-lhes que fizessem uma edição especial para nós, não é? Até porque isso acarretaria custos. E não era necessário também fazer uma emissão especial. Sobre quê? O programa é de humor, portanto, não podia ser especial para nós. Por muito até que quiséssemos pagar, não dava. Então o que é que nós decidimos fazer? Decidimos trazer a graça com todos. Que era dos novos parodiantes, mas, vamos dizer assim, dos antigos novos parodiantes. Ou seja, na década de 90, eles tinham um programa que era a graça com todos. E que basicamente tinha uma rádio associada, que era a Rádio Comercial, e onde faziam então este programa. A Rádio Comercial, que era uma rádio nacional que se tinha tornado há poucos anos independente, era como que a Rádio Jovem da RDP, mas separou-se, por isso é que depois surgiu a Antena 3, separou-se e ficou então a Rádio Comercial trazendo estas rapidinhas na brasa. Aliás, esta graça com todos. O programa tinha uma duração aproximada de 45 minutos e ele vai aqui ser exibido às 17h15. Então, às 17h15, a graça com todos dos novos paradiantes. Portanto, nunca passaram, mas é de uma produtora, vamos chamar assim, que tem estado connosco desde há muito, há 3 anos, dos 4 que a rádio tem. E é realmente gratificante que assim seja. Vamos também trazer aqui aos nossos ouvintes, às 18 horas, o programa Sem Fronteiras. Ele começou no dia 27 de fevereiro de 2010 e acabou no dia 9. Aliás, no dia 29 de janeiro de 2011. O programa era apresentado pelo Leandro Amador e assim vai ser no próximo dia 4 de janeiro. Como já disse, todas estas emissões são preparadas para o dia 4 de janeiro. Ou seja, o que eu vos quero dizer é, nenhuma destas emissões é datada de outro dia qualquer. Não. Nós vamos fazer uma emissão especial para este dia 4 de janeiro. Portanto, vamos trazer aqui programas que mais do que recordar aquilo que fomos, é um... sejam trazer para o presente aquilo que foi o nosso passado. E, sempre que possível, neste caso, há essa obrigatoriedade, tem que ser com programas feitos de novo. No caso, o Sem Fronteiras será mesmo apresentado pelo Leandro Amador, que nos irá, então, trazer este espaço radiofónico na próxima semana, às 18 horas, o programa Sem Fronteiras, com o Leandro Amador. Foi um dos locutores históricos aqui do grupo. Teve, para além deste, teve outros programas, como o África Rítmica, o África Nova, aliás. O África Rítmica é outra história. O África Nova realmente teve aqui uma participação também muito, muito interessante. Mas o que marcou foi mais este Sem Fronteiras, que primeiro começou por uma edição semanal, curiosamente, aos sábados, às 18 horas, ou seja, o horário em que vai na próxima semana. Depois teve duas edições semanais, sexta e sábado, às 18 horas, e depois passou para as quintas e sábados, às 18 horas. Às 19 horas, vamos ter aqui o programa Escolhes Tu ou Escolho Eu. Este programa mantém o seu horário, e já vos explico porquê. O programa, também ele faz história. É um programa que tem mais de 3 anos. Tem 158 edições, portanto, o Quadras da Música terá um pouco mais do que estas 158. Terá um pouco mais do que as 151 que ali tinha. Este programa tem 158 edições. Os Quadros do Escolho Eu. Vai assinalar a sua 159ª edição. Eu só não tive desde o dia 5 de outubro de 2010, ou seja, há mais de 3 anos, e é um programa mítico, porque foi o primeiro programa feito a dois, na Antena Web, de produção interna. O programa junta também os dois nomes mais antigos em atividade do Grupo Antena Web, ou seja, eu, fundador e diretor-geral, e o Nuno Miguel, que está connosco também desde o dia 4 de janeiro. Também trazemos às 20h30 o programa Tempo de Antena. Não é o Eclipse Total, é o programa Tempo de Antena, que vai ter uma edição muito especial. Porquê? Porque o Tempo de Antena vai trazer, durante 3 horas e meia, um resumo, porque vai fechar o dia, vai das 8h30 até meia-noite, vai trazer, por uma parte, um resumo daquilo que foi o dia, né? Vai trazer um resumo daquilo que foi o dia, vai trazer um resumo daquilo que foram os 4 anos de rádio e, simultaneamente, vai trazer um resumo daquilo que foram os momentos mais marcantes desse espaço radiofónico, o Tempo de Antena. Portanto, vai trazer aqui entrevistas e músicas dos entrevistados e também os publicitários que marcaram os anos 2011 e 2012. Do Tempo de Antena. Vai também falar sobre os programas que nós gostaríamos de ter aqui trazido, mas que, por uma razão ou por outra, não podem ser trazidos. Há ainda uma surpresa que temos para os nossos ouvintes, porque o programa Escolhas Tu Escolho Eu do próximo dia 4 vai ter apenas uma hora, porque eu tenho uma surpresa para vocês, ou nós temos uma surpresa para os nossos ouvintes. Vamos trazer algo, porque há aqui coisas que, como é que eu posso dizer, há programas que nunca foram ao ar, é? Por um motivo ou por outro, há programas que nunca foram ao ar. Nós vamos trazê-los nesse dia, alguns deles, outros não chegaram a ter abertura e encerramento, outros são edições. E essas edições, eu há pouco até estava aqui a falar que o programa vai ter aqui, o Alma Lusa vai ter 3 horas de duração, etc. Já vos disse que esta é uma grelha provisória, porque nós não estamos aqui a definir, estamos aqui a ultimar pormenores, mas sim, aliás, como os ouvintes que repararam, ainda há espaços, ainda há programas que estão aqui com a duração máxima, como o Tempo de Antena, 3 horas e meia, ou Alma Lusa, 3 horas. Mas poderá, e muito provavelmente não vai ser exatamente assim, vai ser praticamente isto, mas não exatamente isto, o que irá acontecer. Ou seja, mas horários de início, isso sim, seguramente que está definido. Meia-noite, Friday Night. Este sim, garantidamente, com 2 horas, porque sempre teve 2 horas. Às 2 horas, o Live Set, que também vai ter 2 horas. Às 4 horas, o Thunder Web, que vai ter, como sempre, 3 horas. Está aqui tudo definido. 9 horas, Sonoplastia. 10 horas, Memorial. Estes programas vão ter na mesma 1 hora e 2 horas, respectivamente, porque sempre tiveram. Alma Lusa, às 12 horas. 13 em ponto, às 15 horas, que vai ter uma hora como tinha antigamente. 16 horas, Quadras da Música. 16h45, Diga Lá ao Senhor Fado. 17h15, Graça com Todos, os Novos Parodiantes. 18 horas, Sem Fronteiras. Escolhe as tuas corbeu às 19 horas. Vai ter apenas uma hora como tinha no princípio. 20h30, Tempo de Antena. Neste caso específico, a periodicidade poderá alterar-se bastante, porque o programa nunca teve mais do que uma hora de duração. Nós aqui vamos fazer uma edição especial, ele vai ter sempre mais do que uma hora, mas poderá acontecer que não tenha exatamente. O programa poderá ter apenas até uma hora e meia, dependendo também daquilo que nós conseguimos aqui resgatar dos programas que nunca foram ao ar. Que é um presente para os nossos ouvintes, que só vamos divulgar numa edição de Ano Novo, que é o que eu vou falar daqui a um bocadinho quando passarmos as próximas 2 músicas. Para já, são estas as informações. Emissão do dia 4 de janeiro de 2013, ou o dia 4 de janeiro é um dia de 2014. Vamos fazer aqui. Estás a falar tanto que até já te perdes. Não, é 2014, é isso. Não, é do hábito, 2013-2014. Portanto, vamos ter então no dia 1, quando falarmos da passagem de ano, vamos trazer nesse dia as surpresas para o dia 4 de janeiro, que hoje não são reveladas, mas estas sim são, ou seja, estes são horários definidos, os programas vão começar a esta hora, vão durar uma das suas periodicidades originais, exceto o tempo de antena, porque nunca pode durar uma hora. Um programa especial destes nunca pode durar uma hora. Tem sempre que durar mais alguma coisa. Nem que seja uma hora e meia, ou 3 horas e meia, mas alguma coisa conseguirá durar. Mais do que essa uma hora. E, portanto, porque ainda falta aqui nós confirmarmos, portanto, daquilo que nós temos aqui em arquivo, que nunca foi ao ar, confirmarmos o que é que está preparado para ir ou não ao ar. Mas o que eu posso dizer é isto. Temos esta grelha e o dia 4 vai ser um dia especial. Entretanto, a Antena Best seguirá a sua programação normal. Daqui a pouco vou-vos falar sobre o dia 31 de dezembro e dia 1 de janeiro, que também vai ter emissões especiais. Pim, pim, pim. E acabaram as informações. Por agora, isto dá mal. Foi muita informação. Foi. Por isso é que eu no fim resumi com esta grelha. Era importante falar assim um bocadinho mais detalhadamente sobre aquele programa para que se perceba a dimensão histórica. Então, nós temos que gravar um programa para esse dia também? Exatamente. Neste caso será uma edição só para o dia 4, okay. Não vai haver dia 5. Ainda bem que perguntas isso, porque é um detalhe importante para os nossos ouvintes. No dia 5 não vai haver 3 em ponto. Há apenas no dia 4. Vai ter uma horinha, vai ser assim um bocadinho mais... Mas no dia 5 não há 3 em ponto, porque dia 4 é quinta. É sábado. É sábado. Não, dia 4 é sábado. Então quinta-feira é dia 2, mas é pior do que eu. Esquece. Já uma vez que disseste isso, acho que foste que disseste isso, estavas a fazer a conta... Não. Aqui era... Esquece. Pronto. O engraçado nesse dia também era de todos os locutores, da forma como eu fiz aquele separador, todos eles também fazerem uma espécie de paródia com a música dos parabéns para desejar os parabéns à rádio. Era giro. era giro. Mas foi uma ideia que só te ocorreu a ti, não me ocorreu a mim, até te dás a ideia. É por isso que eu digo, ativa, interventiva, impulsionadora. Isto é bom, isto é bom. É uma... E depois eu fico contente. Há uns tempos, os ouvintes, só. Não sei se, não, não sei se vou dizer algo que não deva, mas pronto. Há uns tempos. Estávamos aqui a preparar algo para os nossos ouvintes também, que vai ficar disponível no arquivo. E estávamos aqui a coletar o arquivo do 3 em ponto. E na altura a Adriana falava de facto ao princípio de ser. De falar um pouco, ser assim. Mais. Vou chamar, não é mais tímida, mas. Também não é menos comunicativa, mas é por aí. Entre mais tímida e menos comunicativa, é um bocado para as duas coisas. E agora, não é? Na altura, aliás, na altura o programa tinha 12 músicas durante uma hora e agora tem 6 ou 7 durante a hora e meia. Quando é hora e meia? Pronto. Ou seja, pronto, fica. É um exemplo da tua capacidade interventiva e da minha, do nunca mais me calar também, é um feito. Ai, ai, pronto, agora eu falo do que eu vou relaxar um bocadinho. Já falei muito agora. Bom, vamos lá, às próximas duas músicas. Vamos começar com as 7 Saias, com a música Ais Homens. O álbum chama-se. Espera aí, eu tenho aqui alguns, mas já estou a ler, não sei aonde. O álbum chama-se Os Homens, é de 2012. Engraçado que aí os homens também eram o nome de um programa da SIC. Mas pronto. Os homens? Este grupo são 7 vozes, 7 instrumentos, 7 mulheres. É um grupo que. Feminino, claro. Que promete pegar na tradição musical portuguesa e incutir-lhe uma contemporaneidade pop. Vamos lá. É um projeto que recupera a essência da música e retrata as nossas raízes de forma colorida e despretensiosa pela sua sonoridade e mistura de instrumentos que são tão diferentes, mas que se complementam tão bem. Eu lembro-me que elas. Tem uma que está na bateria, tem o adufo, tem o cavaquinho, usou-se vários instrumentos tradicionais. Por acaso, é um grupo que eu gosto, porque não havia assim nenhum grupo deste estilo, ao menos que eu me lembre de ver, acho que não. Tens mais alguma coisa a dizer? Eu não tenho mais nada sobre elas. Não, elas não têm. Então seguimos adiante. Com o Zadiafa e a música Meus Senhores, do álbum Tal Baile Armado, de 2004, o grupo de música popular foi criado pelos músicos José Emídio e Paulo Colasso, por volta de 98, e na sua gênese está a divulgação e interpretação do cante campanhice baixo alentejano e a recuperação do instrumento tradicional a viola campanhice. Só no ano de 2013 os Adiafa contabilizou cerca de 120 espetáculos, entre os quais se destacam os realizados em Lisboa, no pavilhão Atlântico, perante 19 mil pessoas, onde asseguraram a primeira parte do concerto da Shakira. Ah, bom, E outro em Albufeira, no Algarve, partilhando o palco com a estrela da música popular brasileira, Daniela Mercury. Aí está mais a ver. Tá? Oh, e não tenho mais nada. Não, é festa. É festa. O Zé Diafa tem uma coisa muito cara. Houve uma altura que ele falou-se que alguém, um deles tinha morrido, não sei o quê. Nunca mais cheguei a saber se tinha morrido, se não tinha morrido. Sei que eles acabaram. Pois, nunca mais ouvi falar neles, não. Eu não sei como, lançaram mais um álbum, mas depois acabaram. É que nunca mais.

queria, mãe não deixava. Meus teus raparigas, toda a noite namorar. Nos degraus da casa da moça, assentei-me à espera do pai. Antes veio a mãe e gritou: a Mariana daqui não sai. Ai, meus teus raparigas. Toda noite namorou, eu queria falar com ela. O pai quis, a mãe não deixou. O pai quis, a mãe não deixou. O pai quis, a mãe não deixava. Meus dois raparigas, toda noite. Tanto o pai chega e topa que a filha tá bem mais gordinha. Oh Mariana, o que é isso, filha? Ninguém trata assim, filha minha. Meus Deus, rapariga essa, toda noite namorou. Eu queria falar com ela. O pai quis, a mãe não deu. Mãe não deixou, o pai que a mãe não deixava. Meus dois raparigas, toda a noite namorar. Oh malvado, querias casar? Oh senhor, não queira mal. Ela quis e a mãe não deixou. Assim eu pois e tal. Meus senhores, rapariga esta, toda a noite namorou. Eu queria falar com ela. O pai quis e a mãe não deixou. O pai quis e a mãe não deixou. O pai quis e a mãe não deixava. Meus senhores, rapariga. E estamos de volta, ouvintes, depois desta, destas duas musiquinhas. Serviu para falar, para recuperar um bocadinho. Exatamente. Para mais uma rodada. Vamos lá então. Ora bem, ouvintes. Dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro de 2013. Aliás, dia 31 de dezembro de 2013, dia 1 de janeiro de 2014. Pois muito bem. Isto é uma chatice. Porquê é que não mantém o ano durante mais tempo? Quer dizer, quando uma pessoa se habitua a dizer 2013, já passou para 2014. Quer dizer, vou andar um ano inteiro a fixar que não é 2014. Que não é 2013, é 2014. Quando chega ao final do ano, já passa para 2015. É uma chatice. Isto é um pouco a vergonha. Bom. Vamos... Vamos então por partes no dia, no dia. Nós não vamos ter grande coisa nestes dois dias, porque vamos estar concentrados a preparar a emissão para o dia. Portanto, para o dia 4 de janeiro. Mas ainda assim vamos ter dois motivos de interesse que vêm da produção externa. Mas há dois. Eu recebo estes dois. São dois motivos interessantes. Vamos ter. Portanto, o Antena Web Show vai ser mais curto. Nessa quarta-feira, nessa terça-feira, dia 31 de dezembro, e às 12 horas, vamos ter as 12 mais do ano, ou seja, as 12 músicas mais vendidas do ano de 2013. O programa tem a apresentação do Fernando Medeiros e vai ter então das 12 até às 13 horas. Entretanto, o programa, aliás, entretanto, a passagem de ano, ou seja, de 2013 a 2014, à meia-noite do dia 1 de janeiro, vai ter aqui o programa Live Set. E sim, ouvinte, ouviu bem, live set. Eu explico. A Tech Promo, a produtora deste espaço radiofónico, teve a gentileza, teve a amabilidade de nos ofertar não só uma edição para o dia 4 de janeiro, porque os ouvintes já há pouco, eu não foquei isso, mas é um facto, tiveram essa amabilidade, ofereceram-nos duas edições, uma para o dia 4, para passarmos aqui no dia 4, ou seja, uma edição normal, não é? Para passarmos aqui para o dia 4, e uma de ano novo, ou seja, para os nossos ouvintes poderem passar um bom ano na companhia do DJ Zé Luís e da Tech Promo, enfim, da produtora do programa Live Set. E assim vai ser o programa. Vamos fazer aqui então um programa à meia-noite, isto no Canal 1, porque Antena Best segue o seu curso normal. Portanto, vamos ter aqui na Live Set, a Antena Best vai seguir o seu curso normal. E vai ser esta forma como vamos passar o ano, ou seja, o restante da programação vai ser simples, vai ser sem. Portanto, vai ser sem mais nada, vai ser assim uma programação normal. E vamos ficar por aqui. Pronto, quanto a esse ponto, vamos ficar por aqui. Não vai haver nada de mais para a passagem de ano. Deixem-me só dizer uma informação mais simples também. É que, entretanto, tivemos aqui uma pequena alteração. Porque enquanto estava a falar com vocês, enquanto ouvimos aqui as músicas, eu tive aqui a consultar o arquivo de emissões que nunca foram ao ar. Há mais do que eu pensava. Eu contava que houvessem 5, 6 horas. Há mais do que isso. Pois bem, sendo que há mais do que isso, vamos trazer aqui aos nossos ouvintes na Antena Best também, vai estar em festa. Antena Best vai também ela trazer emissões especiais, mas nós vamos falar sobre isso mais em pormenor numa emissão especial de Ano Novo, que vai ser no dia 1 de Janeiro, neste caso, e que será do Antena Web Show, ou seja, vamos, no Antena Web Show do dia 1 de Janeiro, quarta-feira, vamos falar sobre portanto, sobre o dia 4 na Antena Best, já com outras informações também, revelando também a surpresa. Enfim, muitos motivos de interesse então para a Antena Best, para conferirmos nessa dia 1. Mas fiquei com essa informação. Há pouco eu disse isto e não tinha feito esta noção, não tinha visto isto, mas no dia 4, sim, também a Antena Best terá uma programação diferente daquilo que é o seu habitual. Mas para já não me vou adiantar mais sobre esse assunto, vamos ainda também estudar os horários, etc. Portanto, não vamos para já adiantar mais informações sobre isso. Daqui a pouco há mais informações sobre algo que não é tão momentâneo, algo que é mais fixo, mas eu não vou adiantar para já sobre isso, vou para já deixar as informações da música com a Adriana. Pronto, eu ao menos vou dar uma informação de escrevam para o nosso mail. Pronto. Ah, esta é uma informação normal. Vá lá, né, que seja o último mail de 2013. Não fazem aquela coisa de o primeiro bebê do ano. Então, nós queremos o último mail do ano, mas também queremos o primeiro mail do ano. Portanto, em 3@radioantenaweb.info. Acho que não me enganei. Não, disseste bem. 3@radioantenaweb.info. Ou então também podem deixar comentários na nossa página do Facebook. Eu ando muito contente, sabes? A nossa página do Facebook, que é, sabes? Não. Agora sim. Não. facebook.com/radioantenaweb. O que é que eu ia dizer? Ia dizer que... Eu estou muito contente com o nosso grupinho, sabes? Somos 3.150 membros. É. Eu convidei a maior parte. Acho que todos os amigos que eu tinha. Pronto. Convidei, quer dizer, adicionei-os ao grupo. Quando foi tipo um convite forçado. Pois, não, isto é assim... A lógica da página é quem gosta mesmo, adere. A lógica do grupo é quem não gosta mesmo, sai. Exato. mas a maior parte das pessoas ficam, o que é bom. É. Pronto, é bom. Bem, vamos continuar no nosso baile. E agora há umas pessoazinhas aí do teu lado que vão ficar super contentes com esta música. Eu ia para chamar os tripeiros, iam ficar contentes, mas... Ou os dragões iam ficar contentes. Mas depois começam aqui que a Lampião está a afetar alguma coisa aí. E eu não sou dessas. Sou muito... não sou muito de fazer confusões com clubes de futebol. Pronto, ok, não gosto dos dragões, mas isso é à parte. A marca também não. De quê? Não gostas dos dragões? Ou de futebol? Dos dragões. Ah, está pronto. Bem, vamos então. A música dos Quinta de Vil, com Filhos da Nação. Esta música pertence ao álbum com o mesmo nome, Filhos da Nação, de 94. Esta banda é um folk rock, formada em 87, perto do Tomar. O grupo é caracterizado por um estilo próprio, eclético, mas facilmente distinguível. Com influências diversas, sendo a mais óbvia a da música tradicional celta, muçulmana e ameríndia. Ui, que giro. Ainda que se possam referir influências também da própria música popular portuguesa, ou do jazz até. O nome do grupo refere-se ao local onde os primeiros elementos se reuniam para ensaiar, a quinta de um certo senhor Guilherme. Agora, senhor Bill, quinta do Bill, Bill com Guilherme, está bem. E não tenho mais nada. Era conhecido como o senhor Bill, se calhar ele tinha mania de ser presidente. Ah, na altura não era Bill Clinton. Mas Guilherme em inglês não é Bill? Pois não, mas lá se calhar o senhor era chamado como Bill. Talvez. E depois vamos Se fosse aqui para o norte, então dizia que era uma pessoa muito má. Era uma pessoa Bill. Exato. Em Lisboa é Bill, em Tomar também. E de seguida vamos ter a Quina Barreiros com Eu Corrijo. Esta música do álbum Deixa Que Eu Corrijo, de 2012. É uma jovem nascida no norte do país, no concelho de Aguiar da Beira, freguesia de Dornelas, desde muito cedo. Já agora diz o número da rua e também da porta. Já agora. Desde muito cedo mostrou os seus dotes musicais, já que aos 5 anos de idade ela cantarolava melodias brejeiras do tão conhecido Quim Barreiras, claro. Bem, por isso é que mostrava os dotes musicais. E não mostrava outros tipos de dotes. Pois. Estava aqui a pensar. Ela canta. Ela que idade é que ela tem agora? Não faço a mesma ideia. Pois é, porque ela tem arte de ser jovem. É. Parece que sim. Se calhar tem menos. Ou mais, não sei. Se calhar tem menos. Tem entre os... quase 30, mas ainda não tens 30. Provavelmente, se calhar, ainda tem que ali os 24, 23. Então é quase 30. Sim, sim. Então eu acho... Pois não sei. Não faço comentários. Está bem. Como é que é? 5 anos e tal. Está bem. E dela não tenho mais nada. Aquilo que já disse na edição anterior. Ela foi casada... com um algarvio, também é cantor, chamado Simão Muniz. Não sei, aí já não me meto. Sim. Ele teve bastante fechado aqui pela Rádio Internar, que ele tinha uma música muito interessante, mas não... Eu, ao início, eu pensava que ela que fosse uma filha do Quim Barreiros, até pelo nome e tudo, eu. Quina. Merecia um processo, merecia. Eu, ok. Mas ele não teve para se chatear. mas depois lá percebi que não era. Pronto. E ficamos por aqui, ou digo a última? Não, ficamos por aqui porque ainda voltamos, que eu tenho que dar informações sobre... já digo o quê. Hoje só dás informações. É verdade, isto é muitas informações agora para esta altura. Exatamente. Então, vamos à música então? Então, vamos lá à música, aos Filhos de Nação e ao Eu Corrijo. Até já. Até já. Everybody, let's go! Eu corrijo, eu corrijo. regressamos à última parte do nosso programa, 3 em ponto. Agora vamos quê? Com algumas informações especiais e surpreendentes com o nosso amigo Carlos Bonaparte. Obrigado, cara amiga Adriana Pequeno. Pois bem, 2014 vai trazer novas coisas, vai trazer novos programas, vai trazer novidades, vai trazer alguns ajustes na nossa grelha, vai trazer coisas realmente interessantes para nós aqui conferirmos. Bem, primeiro não sei se os ouvintes já foram aqui ao nosso site e eles já têm bastantes programas que estão tagados, como que diz, ou seja, os programas nas categorias, já há bastantes programas que já estão nas categorias. Vamos ainda assim ter aqui programas novos e eu já vos vou falar deles. Começamos pela Pegada Sertaneja, que é um programa que vai para o lugar do Clube do Pijama. O Clube do Pijama deixou de ser produzido praticamente, nem a própria produtora sabe o que é que se passou, e portanto nós vamos acabar com o programa, vamos deixar de transmitir o Clube do Pijama, vamos passar a transmitir, que aliás não é surpresa nenhuma, porque o Diego Soares foi de princípio ao fim uma decepção para nós, foi de princípio ao fim uma decepção e portanto não é surpresa nenhuma. O Clube do Pijama fecha portas e passa para o seu lugar o Pegada Sertaneja com o Beto Neves, que é um locutor que nós aqui bem conhecemos e que tem uma comunicação realmente muito, muito boa. Das 3 às 4 da manhã, no Canal 1, vai ser assim a partir do dia 1 de janeiro, o programa Pegada Sertaneja. Mas conto-vos também que vamos ter às 13 horas o Caminho Santo, um programa que já esteve no Canal 1, saiu a quando da reformulação, mas era importante manter o programa no ativo, era importante manter aqui este espaço radiofónico, porque ele tem uma particularidade, faz aquilo que é habitual. O programa é apresentado ao vivo, ou tem muitos momentos ao vivo. Gosto bastante deste espaço radiofónico, vamos fazer regressar ao nosso Canal 1 um espaço que enfim teve o seu momento no Canal 1, saiu como disse por força das circunstâncias, mas era prioritário, tal como outros, era prioritário fazê-lo regressar. Aí está então, das 13 às 13h30 de segunda a sexta, o Caminho Santo com o pastor Lincoln Galvão. Conto-vos também que vamos ter estreias, regressos. Às 21h15 vai regressar o Nós e o Mundo ao Canal 1 da Antena Web. O programa vai regressar às sextas-feiras, então às 21h15, comigo, Carlos Bonaparte. Às 21h30 regressa mais um programa que era prioritário voltar a trazer, que é o Conta-me Histórias. O programa tem como base a leitura de livros, ou seja, são livros lidos por vozes humanas, alguns até ligeiramente encenados, com mais do que uma voz, quando há personagens, e então vamos aqui trazer precisamente estes audiolivros, então, a partir do dia 1. Aliás, neste caso vai ser no dia 3, o programa Conta-me Histórias, a partir de então das 21h30 até às 22h, isto às sextas-feiras. Outro programa que vai ser executado pela última vez este domingo é o Ritmo Latino e vai sair do ar. O programa vai, aliás, este horário vai passar a ser ocupado pelo Raras e Inéditas, um espaço que é produzido pela equipa do costume, ou seja, eu, Carlos Bonaparte e pelo Nuno Miguel, mas será apenas o Nuno Miguel quem lhe dará a locução. O programa vai então ter este... Como é que eu posso dizer? Vai trazer basicamente... Vai ter três temáticas. Eu, Nós e o Mundo, não falei muito e o o Contamos Histórias também não, porque são temáticas simples. O Nós e o Mundo é um programa bastante conhecido. É um espaço de opinião, basicamente, meu. Quanto a raras inéditas, durante uma hora o programa vai trazer maxi singles, vai trazer lados B, vai trazer versões alternativas, vai trazer músicas que entraram nos tops, mas que não figuraram, portanto, sei lá, vamos aqui imaginar, eu vou dar aqui um exemplo. Um exemplo muito simples de uma música que poderia passar, por exemplo, poderia passar numa contagem destas. A música de Rosanne Cash, 7-Year Ache. Lembram-se dela? Talvez não. Esta música ficou no 97º posto da Billboard em 1981. Ou seja, é um tema raro, porque é antigo, é de um nome que até nem é assim grande sonante, Rosanne... como é que eu disse? Já não sei, não interessa. Rosanne Cash. Mesmo que fosse, não é? E estas músicas, portanto, são músicas que não estão até a vender, até se ouviram, não sei o quê, mas que não vingaram. E se nós vamos mais para trás, ainda mais raras e inéditas há. Inéditas não digo, nós aqui vamos ter algumas versões. Ou seja, raras e inéditas é uma expressão, não é? E nós vamos trazer aqui músicas que, não sendo inéditas, são quase inéditas. São gravações de estúdio que depois não foram lançadas. São versões gravadas em estúdio que depois não chegaram. Eu estou aqui a pensar na música Vulnerable dos Roxette. Ou, por exemplo, Crash Boom Bash, também de Roxette, que é cantada por ele e não por ela. A versão que saiu para o estúdio foi a dela, para o mercado foi a dela. Mas ele também canta esta música, Crash Boom Bash. E é um exemplo de como se pode pegar em versões demo, etc. e trazer para o raras e inéditas. Assim vai ser, 12 às 9, a cada domingo no canal. Mas não é só o canal que tem alterações, a Antena Bess também tem, ainda que não sejam tantas. Às 11h30, vamos trazer aqui aos nossos ouvintes, das 11h30 ao meio-dia, durante 30 minutos, o programa Inima Romanesca. E porquê que eu digo assim? Inima Romanesca, porque é mesmo assim que, pronto, o programa se chama, mas assim que se pronuncia. O programa vai inaugurar um idioma novo. A Adriana Flora, diretamente da Romênia, vai-nos trazer o programa Inima Romanesca, que basicamente vai trazer durante 30 minutos e em romeno música romena, antiga sobretudo. Vai trazer não só música, vai trazer um bocadinho de história da música romena, vai trazer um bocadinho da cultura romena. Vai falar um bocadinho de muitas coisas. Eu sei que é um desafio novo, mas a ideia também é captarmos ainda mais ouvintes, já que a música romena teve até uma aceitação interessante por parte do público da Antena Web. E estas são alterações para o princípio de 2014. Portanto, não é apenas um dia, não é uma edição especial, mas sim, como é que eu posso dizer? Pronto, são novos programas que se vão manter, esperamos, por bastante tempo. Deixei para o fim um. Eu já falei nisso aqui há pouco, não é? Já falei aos nossos ouvintes aqui há pouco do Sonoplastia. O programa vai regressar aos sábados às 14 horas no Canal 1. Vamos trazer aos nossos ouvintes o programa Sonoplastia. O programa vai resgatar, ou vai trazer... Nós atualmente temos aqui vários programas, há alguns programas que se dedicam ao resgate, não só da música, mas também de material antigo, em termos de, sei lá, a época dos descobrimentos, o Rádio 1900. Pois muito bem, nós vamos trazer aqui aos nossos ouvintes, a partir do próximo dia, não do dia 4, mas sim do dia 11 de janeiro, vamos trazer o programa Sonoplastia, que vai ter uma hora de duração, como já tinha antes. Automaticamente tem-se. Vai trazer músicas que basicamente são músicas que, pronto, na sua maioria serão músicas. Músicas antigas, ou gravações antigas, entre, fique-se bem isto que eu vou dizer, 1860 a 1960. Vamos ficar assim, 1960. Isto naquela altura, até 1945, na altura em que o LP já começava a ter uma expansão um bocadinho grande, mas isto foi apenas nos países, nos Estados Unidos, no Reino Unido, França e Itália. Só a partir da década de 60 é que o LP começa a vingar um bocadinho mais por todo o mundo. Aqui em Portugal, também, porque em Portugal já havia LPs. A questão é que não havia grande compra nem discos de 70 de rotações, só mesmo quando surgiu a Amália Rodrigues, e portanto é isto que eu digo. São vários os motivos de interesse para os ouvintes ficarem ligados nessas novas edições de Sonoplastia, e portanto são aqui um exemplo para que os ouvintes tenham a ideia. E atenção, porque não é tudo. Entre 1860 em 1889 temos catalogadas 22, aliás, 23, portanto 21, já vos digo, 21, pois muito bem, temos aqui um total de 30 gravações entre 1860 a 1889. Os ouvintes podem, só por aqui ter uma ideia do arquivo histórico que está connosco, que não sendo tão grande como era o outro, porque nós tínhamos muito mais gravações do anterior, nós tínhamos quase 100 gravações entre 1860 até 1859, tínhamos quase 100 gravações, mas fixe o ouvinte que nem todas aquelas que nós temos já as tínhamos antes. Não é apenas uma recuperação, é uma contínua descoberta, até porque nós vamos, eu disse 1860, disse errado, porque nós vamos aqui trazer duas gravações, que são as mais antigas do mundo, de 1857 e 1859. E só depois então, e a partir daqui, será de 1860 para diante. Portanto, isto para que os ouvintes tenham uma ideia do quanto há para descobrir sobre estes materiais. 1860 a 1960. Há realmente muita coisa para se descobrir e muito para se falar dentro desta temática. Assim será com a Sonoplastia, que vai estrear apenas no próximo dia 11 e não no dia 4. Portanto, não é na próxima semana, mas sim daqui a duas semanas que regressa o Sonoplastia. Deixa saudades. E vai regressar então. São estas as informações. Ufa! Não. Isto hoje havia realmente muitas, muitas informações para trazer aos nossos ouvintes. Hoje foram muitas mesmo. Foram. É mais uma musiquinha para trazer, não é? Sim, há. Espera aí, que agora sou eu que estou. Pronto. De novo. Com mais mexe mexilhão. Sim. E eu agora fiquei bloqueada. Ah, espera aí. Eu já ia lá dentro. Ok, já lá estou. Pois é. Vamos então para a última música, Mundo Novo, Mexe, Mexe, Mexilhão, do álbum com o mesmo nome, Mexe, Mexe, Mexilhão, de 94. Faixa número 2. Pronto, ok. Faixa número 2, como disse Carlos. É um grupo que iniciaram a sua carreira no ano de 90. Tem vários êxitos gravados, tanto em cassete, aí coisa velha, como em CD. Uhum. Formado por 6 pessoas, o grupo, ou o conjunto, já percorreu Portugal de norte a sul, bem como as comunidades portuguesas. Nos dias de hoje, posso-se orgulhar de afirmar que a popularidade do grupo consegue intervir com a irreverência dos jovens. E pronto. Realmente. É bem. Este grupo, eu gosto muito deste grupo. Eles fizeram uma coisa muito interessante e tu és de reparar nesta música. Fizeram o apito ao comboio. Sim, eu não sabia que era original deles. Eu também achei que era mais antiga essa música. Mas, pelos vistos, não. Mas dizia eu que eu gosto muito deste grupo, porque eles, durante muitos anos, sabes como é que fizeram sucessos? Só com um órgão. Com um órgão, e era armada e as vozes. Basicamente foi com um órgão até bastante simples, não foi nada assim muito avançado. Eles tinham um órgão assim muito simples, não é? De onde é que eles são? Estava onde é que eles eram, de Vila Real? Não sei, também não sei. É norte do país, tanto pode ser Vila Real como Porto, também pode ser, mas eu acho que era mais Vila Real. Eu acho que eles eram de Vila Real, não tenho agora bem a certeza. E eles realmente têm músicas muito interessantes, têm. Eu tenho aqui, agora até posso contabilizar, porque eu agora fugi aqui, mas já cá está, não está nada. Que já está, mas eu fui... Ah, ok, já está aqui. Tenho aqui à minha disposição 7 discos dos Mundo Novo. Porquê que eu não encontro o outro? Ah, está aqui. Está bem. Sete discos. 8 álbuns dos Mundo Novo. Tem álbuns interessantes, mas eles durante muito tempo ficaram-se apenas pelo órgão. Eu acho que só lá por voltas, deixa cá ver. Eu acho que isto só lá por voltas de 2000 é que eles, pois, só por essa altura. E eu tinha aqui uma. Eu acho que eu fico muito triste, porque eu tinha uma cassete. Eu tinha uma cassete dos Mundo Novo, que eu próprio digitalizei. Fui eu que a digitalizei, mas entretanto foi-se à vida. Ou melhor, a cassete existe, porque ela até é recente. Só que... Recente, calada. Tenho 11 anos ou 12. Mas a questão é que... Como é que eu posso explicar? Quando o disco foi à vida, aquele arquivo da rádio, também se perdeu essa cassete. Foi uma pena. Porque havia uma música metida que era Minha Mãe, Tu Já Partiste. E eles tinham realmente músicas muito interessantes. Mas pronto. É isso. É. Esta música é a faixa número 2 do álbum. Pronto, ouvintes. Parece que chegamos ao fim, não é? Hoje chegamos ao fim do nosso baile rico. E pronto. Acho que não tenho assim mais nada a dizer. Por muito. Por muito estranho que pareça, eu também não. Também eu já falaste pelos cotovelos. Então é que eu mesmo consegui descobrir quando é que era o Papagaio Refilão, mas não encontro. Engraçado que nos bailes as pessoas costumam falar muito. Pronto, estás a fazer certo. Ah, pois é verdade. Ah, peraí. Sabes o álbum anterior a este que nós que do Mestre Mestre Mestilhão? É precisamente o Habitat Comboio. Ah, é? É. É a faixa número 1 desse disco. Uhum. Olha, vais, deixa-me só por aqui. Vou-te mostrar só a ti e aos nossos ouvintes também, de uma forma muito rápida, sem amassar, ou sem amassar mais, a sonoridade destes senhores. Já disse que eles basicamente recorriam a um órgão, não é? Então aqui vai. Ah, e uma guitarra, uma viola. Ou então... ainda. Eles devem ter comprado um órgão novo, porque a outra é assim. E depois alternavam entre um e outro, olha. Isto é do mesmo álbum. Ou então, do mesmo álbum. E este é o mesmo som desta. E esta? É o mesmo som desta. Ou seja, eles foram alternando entre os dois órgãos. Sim, é muito bom. Exato. Mas é engraçado que eu, a Pito Comboio, tenho conhecimento da música, não nesta versão como tu mostraste, mas sim já com os instrumentos todos. Ah. Então esse lá foi mais recente. É. Porque já com a bateria, com a viola, com tudo. Já. Pronto, com todos ali separadinhos e não o piano a fazer tudo. Mas é engraçado. Porque eles depois. Eu tinha aqui um disco deles 2010 que também perdi. Mas é engraçado, repara nisto. Eles mesmo em 2002 mantinham, apesar de já terem modernizado, mantinham o mesmo órgão, porque o som realmente era característico. Olha. Mas há aqui músicas que não são esta, por exemplo, não é? Aqui já é mais moderno, mas ainda assim, mas os primeiros, eu gostava, grandes momentos ao som do Mundo Novo, não é? Então agora, como nos bons bailes, o que é que a gente faz? Vamos embora com a vida comboio, não é? Ou seja, com o Mundo Novo, daqui a um bocadinho, mas só assim para irmos embora um bocadinho da pita comboio, está bem? E depois a música. Uhum. Tá bem? Okay. Então, pessoal, vamos embora. Até para a semana. Fiquem bem. Vamos lá, estás a fazer a filinha para a vida comboio. Vamos lá, comboio. Uhul! Ui, tanta gente. Isto. Vamos lá, agora. Vamos lá, agora. Uhul! É, realmente. Cuidado, onde é que ponho as mãos, hein? Assim, todos em filinha com os mãozinhos nos ombros do parceiro da frente. Vambora, vamos lá, à volta. É pito comboio, que coisa tão linda. É pito comboio, perto de Coimbra. É pito comboio, que coisa tão linda. É pito comboio, perto de Coimbra. É pito comboio. Pronto, voltamos para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Beira do mar. É pito comboio, dou sempre outra linha. À beira do mar, debaixo do chão. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. O gostavas tanto, não queres dizer que não. Mexe, mexe, mexe, mexe aqui ao mexilhão. Volta para. Cheguei mesmo a ver, era o lindo mexilhão que já me queria morder. Vinha ele a